conhece. O viver é só paixão. Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor, mas quando vem a saudade, dói demais a minha dor. Quando vem a saudade, dói demais a minha dor. E a galera solta a coisa aí.